alguém caiba no bem. Cada qual saiba do mal, todo alguém caiba no bem. Vem, tem quem fugindo dela, gela bem mar. Se quem se dá vê-la bela e com ela vá. Vem, tem quem fugindo dela, gela bem mar. Se quem caiba no bem, cada qual saiba do mal, todo alguém caiba no bem. Vem, tem quem fugindo dela, chela bem má. Se quem se dá vê-la bela e com ela vá. Vem, tem quem fugindo dela, chela bem má. Se quem se dá vê-la bela. Ser a vida vivedor. Agora a vida diz, me trate com valor. Eu não me canso de viver, não me canso de querer. Ser a vida vivedor. Não me canso de querer. Ser a vida vivedor. Não me canso de querer. Ser a vida vivedor. Não me canso de querer. Ser a vida vivedor.